E temos de entrar. Sim, agora. Os nossos nomes estão na lista. Ah, é? Porquê é que não disseram logo? Arranjem outra desculpa. Não, próximo. Não, os nossos nomes estão na lista. Tu és a única estrela que eu conheço que não pode entrar no seu próprio concerto. E ela está para aqui. Olha, a tua mãe está a me chamar. Está na hora, bonequinha. Está a caminho. Boa sorte! Vai correr tudo bem! Aqui. Falta um minuto para começar. Vamos, vamos! Aí ela está mesmo. Sabes, faz isso todas as noites! Adoro, pai. Eu também te adoro, querida. Ei, não te esqueças que hoje é a tua vez de lavar a louça. Eu lavei ontem à noite. Não quero saber. Não és tu que queres o melhor de dois mundos? Olha a cabeça. Vamos a isto, pessoal. It's really you, but no one ever discovers. It's love. Bem, desculpa, eu só queria conhecê-la. Eu prometi às minhas filhas que vinha cá dizer olá. Olá. Olá. Elas até escreveram umas perguntas, se tiver um segundo. Oh, meu Deus, isto é tão emocionante. E importa-se. À vontade. Nem te atrevas a fazer isso. Oh, não, Vita, deixa estar. Não, nada que venha deste homem está bem. Olá, Oswald. Olá, Vita. Bela como sempre. Dentes falsos, Oswald. Tinhas de ser tão baixo. Oswald Granger, o homem da popularucha Bon Chic Magazine. O tabloide mais real de cá do Burgo. E nós adorávamos, com o A maiúsculo, fazer um número especial sobre o fenómeno Ana Montana. Mas cuidado, por número especial, entenda-se o fim da tua carreira. Rapariga do campo, adorada por milhões, vive o seu sonho. É tudo o que temos e é tudo o que vais ter. Agora sai. Não me leves a mal por tentar. Quem te disse que temos alguma coisa para esconder? Ele não viu nada, pois não? Eu acho que não. Ah, ótimo. Ana, querida, tu não podes falar com ninguém sem eu estar ao teu lado. Sou a tua relações públicas. Só tens de te concentrar naquilo que fazes melhor, que é cantar e partir uns quantos corações. E deixa-me tratar do resto, que é manter o teu segredinho assim, em segredo. Às vezes apetecia-me ser Ana o tempo todo, sabes? Já somos duas. Para trás, seus abutres! Deixa-me passar, estás lá! Abaixem-se! Abaixem-se! Deixa-me passar! Manter o teu segredinho assim, em segredo. Segredo? Qual segredo? Sentou-se em cima da máquina. Fala comigo, Ozzy. Ai, não me desapontes. Parece que há um segredo. Ótimo, porque a capa está pronta. Só preciso da história que vai acompanhá-la. Vá, descobre esse segredo, porque atualmente ela é a rapariga mais popular do mundo. Por isso sugiro que desencantes os detalhes mais sumarentos e mais sórdidos sobre esta Ana Montana e a sua insignificante e glamourosa vida. Muito bem, linha pessoal, vamos escolher duas novas equipas. Jogadora espalmada no meio do chão? Ninguém me ajuda! Ótimas notícias. A Beyoncé está com pneumonia, teve de cancelar a ida aos prémios de Nova Iorque e vais tu. É, isso é genial. Não, pela Beyoncé, tenho de telefonar. Mas boa, estou tão entusiasmada. O que é que eu vou cantar? O que é que eu vou usar? Deixa lá, já pensei nisso. O carro e o cabeleiro estão nas traseiras, por isso a Ana tem de ir às compras imediatamente. E já é tarde. Vai. Vamos. Miley? Alô? A minha festa de anos? Desculpa, é uma emergência. Mas eu vou, prometo. Ah, não foi divertido? Sim, mas acho tão esquisito não me deixarem pagar, não achas? Oh, por favor! Tu sabes quando falo uma fotografia tua a fazer compras na loja deles? Tu és uma estrela, um ícone. Olhas para uma coisa, tocas nela, usa-la e toda a gente vai comprá-la. Eles devem-te isto, Ana. É só pedires e é tua. A sério? Eu tenho tanto para te ensinar. Anda. Se ela não se despacha, ainda perdes o avião. É isso mesmo, Totós. Eu vou para a universidade. Tennessee, a melhor... Universidade! Onde é que ela se meteu? Não consigo escolher. Escolher? Não, não tenho de escolher. Não se preocupe. Leves todas. Junta-se ao resto das compras. Mostrem. Relógios? Dava-me jeito de outro relógio. Isto está certo, amiga. Ai, eu não acredito. Tenho de ir embora. 11 mensagens. O Jackson. E ainda falta a prenda da Lily. Olhem só para aqueles sapatos. Ela vai adorar. Ah, não. Desculpe, eu vi-os primeiro. Será que podia embrulhá-los, por favor? São para a minha melhor amiga. Faz 16 anos. Tem piada. A minha amiga também faz anos. 39 é o que a minha amiga calça. Tem piada. A minha amiga também calça 39. Tara Banks, é o único par. Não teve piada. Sabe quem sou eu? Eu sei muito bem que você sabe quem eu sou. Então? E então? E então? E então? Ela vai ouvir das boas. Cuidado! brincar comigo? E esse meu pai, ele nunca vai perdoar por eu não ter despedido do Jet Set. Adeus, foi um prazer. E nem fiquei com os sapatos. Eu sou a pior amiga do mundo. É ele, boa. É o Oswald. Acelera o carro. Eu não posso sair do carro como a Miley, nem posso aparecer na festa da Lily como a Anna. Onde é que elas vão? Está tudo à tua espera. Desculpa, enganou-se. Miley! Dois batidos, faz favor. Onde é que está a Miley? Já chegou? Oh, falei agora mesmo com ela. Está a chegar. Rico, o bolo tem um buraco em cima porquê? É um eletropneumático de alta pressão que está ligado a isto. São 150 kg por centímetro quadrado com uma válvula de segurança de metal. Depois, é só carregar neste botão e BAM! Aparecem estrelinhas e por cima do bolo sai uma faixa a dizer Feliz Aniversário, Lily! Mais uma vez, Rico é um gênio! Chama uma manobra. Uau! Ah? Aquela não é a Ana Montana? Eu tenho umas perguntas. É verdade que a Ana tem 43 anos e faz playback? E que nasceu em Nashville? Num campo de milho para os lados de um sítio chamado Crowley Corners. Oh, sério? E como é que se escreve Crowley? É a Lily Truscott, pessoal! É, muitos parabéns! Agora vamos apagar as velas! Tal como se diz. Lily! Oliver! Seu rápido! Acende as velas, hein? Acende as velas antes que a Lily se vá embora, ok? As velas? Não, ainda não pode ser! Vamos lá, acendam as velas! Oh! Lily, atende, vá lá. Já leu isso? Sim, eu sei. Está em todo lado, não é? Horrível. Pobre Ana. Eu e ela temos de ter uma conversa. Agora? Mas ela está quase a ir para Nova York. Ela não lhe disse? É uma oportunidade fabulosa. Sim, eu sei sobre Nova York. Eu também vi o mail. Mas ela não vai. Temos de ir a Tennessee. Vamos ao aniversário da avó Ruby. Ela não lhe disse. Um sapato? Tu andaste à pancada por causa de um sapato? Em minha defesa, eu juro que vi os sapatos primeiro. Sabes que mais? Isto é absoluta e completamente e sem atenuantes inaceitável. O que descreve bem o teu comportamento ultimamente. Ignoras o teu irmão, humilhaste a Lily na sua própria festa... Eu sei, eu portei-me mal, desculpa, mas agora não posso falar, tenho de ir para Nova York. São os prémios da música. Então o aniversário da tua avó não interessa. Pai, isto é completamente diferente e tu sabes. Então, Robbie, Sr. Ray, pai da Montana, ela não ir a Nova York não é uma opção. Ela chama-se Miley. E a Miley pode voltar assim e terminar. Ela é uma superestrela. Arranja-lhe um avião privado se ela quiser. Yes! Eu sempre quis voar num desses. Só me faltava este. Está bem. Ganhou. Mas ouviu a nossa superestrela, que era um jato. A sério? Assim é que eu gosto. Bom, isso vai levar algum tempo a arranjar, mas eu vou já para Nova York preparar tudo. Mas porquê é que te arranjaste tão cedo? Para a Ana ser fotografada a sair do avião. Com balões, uma limusina, os fãs aos gritos. Oh, como diz a Vita, o que é mais importante é a publicidade. Sim. Aquela Vita é um poço de bons conselhos. Um poço a perder de vista. Olá, Nova York! Parece que a limusina chegou. Não é linda? Xiii, sapanico. Pai, vá lá. Sim, eu não me devia ter esquecido do aniversário da avó. Eu não esqueci. Jackson, agora não. Pai... Por favor, a Ana Montana tem de pisar o tapete vermelho em Nova York daqui a menos de 3 horas. Miley, tudo o que sempre quiseste foi cantar. A Ana deixa de fazer isso e ter uma vida normal. Era o teu sonho, lembras-te? Foi por causa disso mesmo que nós a criámos. Para ser sincero, já nem sequer sei para que é que ela serve. O que é que queres dizer? Que era melhor ficarmos por aqui. Não podes tirar a Ana da minha vida. Ai, não? Pois é o que vou fazer. Não! Para já o carro, eu quero ir para casa, eu não vou com vocês! Para o carro! Tu estás em casa! Olha à tua volta! A Ana é mais importante para mim. E esse é provavelmente o teu problema. Então eu nunca mais posso ser a Ana? Pergunta-me daqui a 2 semanas. Para já quero ver se a rapariga do campo existe. 2 semanas? Considera como se fosse uma terapia. Agora anda lá, tira essa cabeleira e volta para o carro. Não. Eu não vou voltar para esse carro. Nem pensar. Eu não vou voltar para o carro, pai. Vou para Nova York, quer tu queiras, quer não. E não volto a pôr... Dá cá isso, seu burro com pretensões a cavalo! Incrível. A miúda já nem reconhece o seu próprio cavalo. Isso é que é uma tristeza. Blue jeans? Nós encontramos-nos lá em casa. Fica a cerca de 1 quilómetro. Não te esqueças da tua mala! Em minha defesa, tu estás muito diferente. Fizeste deste alguma coisa à Karina? Estás bem? O Blue Jeans não gosta muito de estranhos, especialmente sujos e bem vestidos. Eu sei. É o meu cavalo. Miley? Bem, sou eu, o Travis. Travis Brody. Andámos juntos na escola primária. Fomos até à quinta do teu tio Earl. Nadámos e apanhámos uma alergia por toda... Eu lembro-me de ti, está bem? E também me lembro de me teres atirado para o lago. Sim. Acho que era por ter um fraquinho por ti, mas... Não te preocupes. Já passou. Ainda bem. Não costumas vir cá muitas vezes, pois não? As suficientes. Vieste uma ou duas vezes desde que a tua mãe morreu, tanto quanto sei. Então, ficas muito tempo? 2 semanas. Boa sorte. O que é que queres dizer com isso? Bem, considerando o que tens vestido e o facto de já não saberes montar a cavalo, quer-me parecer que a Califórnia te venceu. É, não venceu nada. Tu não sabes absolutamente nada sobre mim nem da Califórnia. Ah, deixa-me ver. As celebridades são pessoas normais, como tu e eu. Algumas. Ah, aham. Tu, conheces alguma? Conheço a Ana Montana. A Ana Montana? Sério? Eu praticamente salvei-lhe a vida a surfar há uns tempos e ela ficou-me agradecida. Nós as duas somos inseparáveis. Inseparáveis? Já devem estar à tua espera. Eu levo o Blue Jeans para o estábulo. Não tens de fazer isso. É o meu trabalho. Costumo trabalhar para a tua avó durante o verão. Sabes, geralmente é nesta altura que se costuma dizer obrigado. Era o que eu ia dizer. Sim, esquece. Vemo-nos por aí, Smiley Miley. Lembras-te? Era o que eu te chamava. Smiley Miley. Eu lembro-me. We sat there and talked about how it would be. Get your house back, get your dog back, get your best friend Jack back, get your truck back, get your hair back, get your child back. Canta o próximo verso! Vá, tu és capaz! Ah, anda! Anda, Miley! Get your dog back and your house back. Eu quero a minha vida de volta, pai! Bem? Desculpem, pessoal. Muitos parabéns, avó. E eu já separei as minhas velas e já segurei o meu desejo de aniversário. Vem cá, minha riqueza. Tenho mais saudades tuas do que tu podes imaginar. E obrigada, obrigada pelo belo presente que tu me deste. Era mesmo o que eu queria, porque só há um rei e eu já lhe tinha reservado um lugar de honra. Há quanto tempo é que andavas a planear isto? Deves ter levado uma eternidade para o encontrar. Até parece que não pensei mais nada há semanas. Agora a tua avó e uma cabeleira emaranhada vai ser o menor dos teus problemas. Olá, tio Chuck. Ouve, vamos ao bolo. Eu passo os pratos e tu passas os talheres. Sempre podes ir dizendo olá às pessoas. É o primo Derek, lembras-te? Porquê que andas com o rato? Furão. Orlando. É bom estar de volta. É. Tem pratos para levar? Espera, faz-me um favor. Vai cumprimentar a Lorelei. É aquela rapariga. É nova aqui e muito tímida. Não estás armada em casamenteira outra vez, pois não? Eu? Nunca. Ah, pois é verdade. Então reconheço que é uma pena deixar alguém sentir-se posto de parte. Aham. Com licença. Tem alguma coisa para mim? Bem, não sei. Acha que ainda aguenta? Nem imagino o que eu aguente. Acho que não nos conhecemos. Robbie Ray. Ai! Ha! Eu não lhe disse que aguentava! Tudo bem. Não foi assim tão mal. Não, pare! Howdy! Xisa, panico! Boas notícias, pessoal! O Elvis está vivo! Estou sempre a pensar que devia mudar o papel de parede, mas foi a tua mãe que o escolheu quando tinha a tua idade. Eu gosto dele. Tu também gostavas muito de me vir visitar. Desculpa. Não faz mal. Eu sei que não é pessoal. Mas sinto a falta da minha Miley. Porquê é que toda a gente me diz isso, hein? Que tal perguntares isso a ti própria? Lagarta faz um casulo, qual será o teu futuro? Ainda não voas, mas podes sempre sonhar. O teu pai costumava dizer-te isto todas as noites. Ultimamente nem por isso. That led me straight to you. Oh, yes, he did. Muito bem. começa a operação Salvem a Ana Montana. Bom dia, dormiram bem? Estou levantada há horas. Vou dar de comer às galinhas e trago uns ovos, está bem? Pois é, como eu costumo dizer, não há nada melhor que uns bons ovos frescos logo pela manhã. Mas que raio de bicho é que lhe mordeu? Onde é que achas que ela vai perceber que é melhor pousar o balde? Esperar? Nós esperámos, filha, mas depois tivemos de seguir com o resto das nossas vidas. Vai mudar de roupa, abelhinha. Vamos vender o nosso mel ao mercado. Genial. Oh, Robin Ray, preciso de arranjar o algerós. Oh, e a minha carrinha está a fazer um barulho que nem imaginas. É para já. Ai, e se precisares de ajuda, fala com o capataz. Deve estar lá para baixo, ao pé da horta. Certo. Mas não me estragues as abóboras, ouviste? São premiadas. Chegou primeiro do que eu. Lorelai? A Ruby disse... Você é o capataz? Sim, sou eu. Isso quer dizer que também mora por aqui. Você é um gênio. Ali, mais à frente. É, eu estava a tentar começar de novo e acho que a Ruby pensou que tanto a Quinta como eu estávamos a precisar. Ela é boa a somar 2 e 2, lá isso é verdade. Lorelai? Um capataz? Nunca pensei. Muito bem! Gostava de vos apresentar a Tammy Wynette. Ela é o animal de 2 pernas mais veloz do mundo inteiro. Ela não pode voar, não sabe nadar, mas não há dúvida que pode... morder. Muito cuidado! Nós já falámos sobre isto. A menos que queiras ver hambúrgueres de avestruz no menu do snack bar, é melhor tu... Agora continuo eu. Vai dar de comer à Miss Pearl. Não, eu não gosto da Miss Pearl. Muito bem, crianças. Quem é que quer ver um verdadeiro e vivo crocodilo? Ali está uma coisa que não se vê em Beverly Hills. Quando o velho Crowley morreu, deixou as terras à cidade. Praticamente tudo aquilo que tu vês. Mas não temos dinheiro para pagar os impostos. Por isso, de vez em quando, organizo uma angariação de fundos. É horrível. Os empreiteiros andam que nem abutres. A única coisa que querem é construir centros comerciais e prédios. Não posso. De certeza? Se eles levarem a melhor, em breve deixará de haver terras por aqui. Olá, Ruby. Aham. Toma um foguete, minha jovem. Muito obrigada. Vá, vamos, Miley. Espera aí. Vai ter alguma loja de... Temos mais que fazer. Desculpa. É o futuro, minha senhora. Não há uma única coisa naquele homem que não me irrita. Boas, minha Ruby. Olá. Vens trouxe a sua neta consigo. Sim, é verdade. Ela cresceu muito. É incrível o que um pouco de comida e água nos fazem. Foi um prazer. Quando acabarmos, que tal irmos as duas às compras, hã? Ali dentro não parece. Olha, menina, tu podes ser Ana Montana lá de onde vens, mas aqui somos simples camponeses e... Se isso não é bom que chegue para ti, talvez seja melhor ires embora. Podes ter enganado o teu pai, mas não penses que me enganas a mim. Desculpa a minha sinceridade, mas... Eu acho que devias dar-te por muito feliz por poder chamar casa a um lugar como este nos tempos que correm. E dou. E desculpa. Desculpe-te, amor. Ai, vá, vamos. É aqui? É. Agora. Podes cortar esta melancia ao meio. É verdade. Está a olhar para o futuro da nossa terra. Vou aproveitar este mau humor e dar-lhe uso. Passa a palavra aos seus amigos. Podem provar. Desta vez aqui vamos parar-te. Tu podes angariar os fundos que quiseres, mas não podes travar o progresso. Porquê é que nesse teu panfleto não dizem nada sobre as expropriações? Eu volto já. Bom dia. Bom dia. Conhece esta rapariga? Claro. Ana Montana. Eu não sou a ermita. Não, é óbvio que não. Minha senhora? Vai querer alguma coisa? Pode ser este. Está bem. Muito bom. Eu volto já. Se calhar ela usa um nome diferente. Que eu saiba, não. Alguém deve saber onde é que ela vive. Não, tenho. Está bem, obrigado. Imensa desculpa. Ora, essa está completamente desculpada. Oh, sou muito amável. Sério. Tu deves ter a mesma idade da... Conheces a Ana Montana? A Ana Montana? Uhum. Quem é que não conhece a Ana Montana? Ela é famosa. Ela anda a dizer a toda a gente que é daqui deste fim do mundo, mas aqui ninguém a viu. Eu via. Vejo-a. Conhecia. Conheço-a. Então és a primeira. Eu conheço todos os Montanas, pois. E sabem a morada? Claro, anda para aí uns 5 km para sul, depois vira à direita no primeiro riacho. E à esquerda no segundo posto. E já chegou. E chegou. Oh, então obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Sim. Obrigado. Olá. Está alguém em casa? Olá. A pergunta correta seria onde? Ou seja, onde está a minha história? Desculpa. 2 segundos. Estou. Pai, onde é que tu estás? Não ligaste para nós. Desculpa, querida. Eu estou a trabalhar. Eu já te telefono, está bem? Pressa, vou apagar a luz. Desculpa, Lucinda, não te preocupes. Eu garanto que a Ana Montana está no papo. Eu só vou precisar do... Ana Montana! Agora não, amores. Por favor, traz-nos um autógrafo. Está aí. E o que é Queridas, eu telefono depois. Pai, pai, pai, por favor, não te esqueças. Desculpa, estavas a dizer... Ozzy, eu quero todos os podres. Ainda há mais, é impossível. Ah, não, já me enganei. It's kind of funny. Sort of kind of funny how that voice inside your head saying You're just a dummy. Desculpa, não pares, eu vou... Não, não te preocupes, já tinha acabado. Ah, eu acho ótimo teres continuado com as cantorias. Cantorias? Do que é que estás a falar? Oh, vá lá, toda a gente sabe que era o que tu querias fazer. E eu, eu até acho que tens uma voz bonita. Eu sei, já me disseram. O que é que achaste da canção? Fui eu que a escrevi. Qual? Aquela que eu estava a cantar. Fui eu que escrevi? Bom, pareceu-me que não desafinaste muito, por isso, parabéns, Miley. Muito. Porquê que não gostaste? É, Miley, eu não disse que não gostei. Mas também não disseste que gostaste. Não é má, só que não é... Boa. Não é sincera. Não me disse nada sobre quem tu és ou aquilo que sentes. Sabes o que eu sinto agora? Faço uma pequena ideia. Desculpa, mas tu perguntaste. O que é que estás a arrumar este barracão? Quero começar um negócio de ovos. Eu e a Ruby fizemos um acordo. Eu arranjo isto e posso vender os ovos. Tens muito que fazer. É. Temos de começar por algum lado, não é? A vida é uma escalada. Mas a vista é linda. É só isso que tu queres fazer? Vender ovos em Crowley Corners? Onde é que tu queres que eu os venda? Tu percebeste-me? Claro que percebi. Tu não gostas mesmo do campo, pois não? Au! Au! Vá, sela o cavalo. Onde é que vamos? Quero mostrar-te o que andas a perder. Au! Do me a favor. Tell me what you think about me. Tell me how you want this to be. O ano passado viu encheu tanto. Go out on a limb and just dream. Paint a picture. Choose your colors extra wide. Especially what you put on my mind. Imagine what it'd be like to touch the sky. Yeah, yeah. What love? Thoughts are gonna pick me up. You know, it's good to feel too much. Andando para não chegarmos atrasados, está bem? É pessoal, é bom tê-lo de volta. Olá. Obrigado, querido. Ele já teve namoradas, qual é o problema? Sim, mas talvez esta seja diferente. Vamos abrandar com a próxima canção, se acharem bem. Que é? Ela gosta de ti, não é? Tu gostas dela. Porque é que tens de complicar o que é tão simples? Miley, tu não ias com... Como é que sabes que ela gosta de mim? Porque era doida se não gostasse. Está bem visto, miúda. Acho que vi a Lorelei ir para o bar. Podias ir ajudá-la a arrumar as coisas. Que achas? Posso tentar. I never gone with the wind, just let it flow. Let it take me where it wants to go. Till you open the door, there's so much more. Miley, queres dançar? Desculpa aquilo lá por causa. É que nós estamos aqui sobretudo por causa da Miley. E não por causa de mim. Será que é só por causa dela? Tens razão. A nossa família é mais unida que o comum. Mais... reservada. Já reparei. Como é que ela está? Quero-me parecer que ela... Eu acho que nos vamos dar bem. Ei, Miley, não queres ir até ao palco cantar? Não, esquece. Eu não posso. E depois o meu pai... Oh, não, vá lá, não, só por brincadeira. O que é que tem? Vá, anda lá. Parece que temos uma jovem cheia de coragem. Diverte-te. Está bem. Se vocês não se importarem, vou trazer um pouco de hip-hop a este celeiro. Muito bem, banjo, preciso que suba aqui ao palco. E onde é que está o meu coro? Venham para aqui. Muito bem, está tudo, vamos a isto. Bum bum de clá, de clá, bum bum clá. Bum de clá, de clá, bum bum clá. Bum de clá, de clá, bum bum clá. Uou, uou. Here we go. Bum clá, bum de clá, de clá. Thank you. Miley Stewart, pessoal. É preciso coragem para aparecer aqui. Oh, desculpa, eu pensava que era um evento da comunidade. Comunidade? Sabes lá o significado dessa palavra? Bem, mas sei que para ti é uma coisa parada no tempo. Quanto é que vocês juntaram esta noite? Uns 1000, hein? 2000, não? Bom, seja lá o que for, eu dobro. Não queremos o teu dinheiro. Está bem, porque feitas as contas, isso não importa nada. Tu podes fazer centenas destas brincadeiras. Nunca vais juntar dinheiro suficiente para salvar os pratos, a menos que os Beatles apareçam para um concerto de beneficência. Oh, espera, há um problema. Pois, quanto mais depressa aceitar o inevitável, mais depressa... A Miley conhece a Ana Montana. Quem é essa? Ela salvou-lhe a vida e... são muito amigas. Ela podia ajudar-nos, não acham? Dava um concerto e assim arranjávamos dinheiro. Acho que podia telefonar-lhe. Obrigada, dá-me um abraço. Ai, obrigada. Tão rústica. Eu adoro isto, Miley. Obrigada. Esta coisa da estrela pop que salva a cidade materna foi de gênio. Não tão genial que eu te perdoe por me teres abandonado em Nova Iorque e quase me teres feito perder o emprego, mas é genial, apesar de tudo. Bom, você deve ser a avó, não é? Que amorosa. Ah, olhem-me só para este lugar. É tão... tão... Aqui cheira sempre assim? Quase sempre. Com licença. Lily, por favor, perdoa-me. Tu és a melhor amiga que eu já tive na minha vida. E quando pensei que nunca mais ias falar comigo e que eu podia perder-te para sempre, Tu não ias perder-me mesmo que tu quisesses. Ótimo, porque eu não quero. E... desculpa eu ter falado com aquele repórter. O quê? Lily, foste tu que falaste com aquele repórter? Como é que foste capaz de fazer isso? Ei! Este não era um daqueles momentos para pedir desculpa. Desculpa. E juro que a Ana nunca mais vai meter entre nós. Okay. Miley? Que é? Posso entrar e falar contigo e com a Ana só um minuto? Faz tudo, Ana. Não, tu é que faz a Ana. Não, eu não posso. Não posso. Miley. Não, para. Não. Isto é importante. Não. Para. Para de me fazeres isso. Fazer o quê? Isto? Para. Isto? Fazer isso. Entra. Desculpa, eu não sabia. Não há problema. Isto é só para ela relaxar por causa do jet lag. Jet lag? Mas a Califórnia fica a 2 horas... Sim, mas sabes, a Ana só voa de oeste para leste, que é para ela ganhar tempo. Às vezes até faz a volta completa, que é para ficar mais nova. Querias alguma coisa? Sim. Olá, Ana. Eu sou a Lorelei. E nós estamos todos tão gratos por estar aqui connosco. Bem, eu não... Uma massagem! Faz bem à circulação. Miley, estás aí em cima! Ele não sabe... que a Ana está aqui. Ele vai ficar tão contente. Eu vou lá dizer. Ah, eu posso ficar aqui, se tu... Não. A Ana considera-me uma espécie de assistente pessoal. Ela é um bocado... Está bem. Ok. Ei, não podes falar. Então, o presidente quer dar uma festa de arromba em sua honra esta noite. E eu encomendei lagostas de propósito para si. Espero que elas não sofram de jet lag. Continuando. Pai! Pai, o que é que estás a fazer? Vou arranjar o algeroz. Segura a escada, por favor. E cuidado com as abóboras. Pai, por favor, deixa. É uma emergência. Eu preciso de ti agora. Então concorda? Uhum. Oh, isso é fantástico. Uau! Mas a quem é que a Lorelai está a massajar os pés? Tecnicamente são da Lily. Fica aí. Pai, pai, está tudo pronto. Já falei com o Derek e ele... Ah, o que é que ele tem? Shhh, chega aqui. Ah, olá, Lorelai. Porquê é que não a deixas de... Eu acho que ela está a dormir. Chega aqui. Pobrezinha. Jet lag. Ela só voa de oeste para leste. O quê? Isso é a coisa mais estúpida que eu já ouvi na minha vida. Aquelas coisas de celebridades. Mas olha, ela aceitou. Ela veio ao jantar de presidente. Ai, minha missão era convencê-la. E ela vai mesmo. Boa. Também vais, não? Bem, não sei. Isso é um convite? Bem, sim. Eu acho que pode ser. Então só me resta aceitar. Eu acho que eles se vão beijar. Yes! Vai, pai. Vai, pai. Ufa! Está aqui a ficar muito calor. Acho que é melhor abrir a janela. Eu não quero... Enfim, que ela durma num quarto abafado. Espera, tu estás bem? Deixa-me ajudar-te. Tem um sabor tão... saudável. São de quê? Cobra. Quem é que pediu um cowboy? Desculpa. Eu vi primeiro. Sério? Sim. Não. Talvez, ainda não sei. Provavelmente somos só bons amigos. Mas ele ainda não viu a Ana. Ana? então... Ei, olha, é Ana Montana! Olá, eu... Eu não as vi. Sou o Travis. Obrigado por ter vindo. Não me custa nada ajudar. Esta é a Lily, a minha... assistente. Executiva. Assistente. Bem-vindas a Crawley Corners. Sabes, era muito simpático se alguém nos mostrasse as redondezas. Muito subtil. Foi? Acho que eu não sou a pessoa indicada, mas... prazer em conhecê-las. Não, vai, vai. Então, e isso é uma antena de satélite? É um bebedouro. Eu sabia. Lily, porquê que não vais ver se encontras a dona desta bela casa e organizas a minha rotina diária? Agora, assistente. Está bem. Então, tu e a Miley são muito amigas? Tu nem fazes ideia. Desculpa. Não tens de responder se achares que é demasiado pessoal, mas... Achas que ela saía comigo se eu a convidasse? Tu queres sair com a Miley? Não. Você é muito bonita. Não me leva mal, mas... Mas a Miley... Estou sempre a rir quando estou ao pé dela. E nunca paro de pensar nela. E eu... Devias convidá-la. A sério? Uhum. É que vou mesmo convidá-la e vou agora. Não, desculpa. não podes entrar ali. Porque ela saiu, Miley? Vês, não está em casa. Ela disse qualquer coisa sobre o estábulo e escovar o cavalo. Sim, tu devias ir até lá. Vai. Adeus, vai. Vai. Tenha calma, ainda escorrega. Tenho de ir. Miley? Miley, tu estás... Olá, cowboy. Uau. Eu estive a falar com a tua amiga Ana. E por acaso estivemos a falar sobre ti. Oh, sério? Era alguma coisa que querias dizer ou pedir-me ou perguntar-me? Bem, eu sei que estás quase a ir embora e... Sim, pois estou, é verdade. Travis, continua. Bem... Eu estava a pensar que talvez pudesses vir jantar comigo esta noite. Está bem. Claro. Até porque não tenho outros planos, por isso pode ser. Boa. Boa. Boa. Ah, esse é o tal. Sim, até pode ser, mas ela não vai. Porquê que estás a dizer que eu não vou? Ei, tu é que prometeste à Lorelai que a Ana podia ser a convidada de honra do presidente no banquete das lagostas. Por acaso foi a Lily que disse? Por acaso foi a Ana que disse. Mas eu prometi ao Travis. Sabes que mais? Então é melhor seres tu a decidir. Faz aquilo que achares mais correto. Mas... Ela já devia cá estar. Oh, sabes, ela apanhou a doença da costa oeste do Nilo. Oh, fartou-se viajar. É. Bom, por favor, podem sentar-se nos vossos lugares. Sim, podem procurem, sentar-se. Os nomes nos cartões. E deixem-me dizer-vos que, honestamente, poder receber alguém com o seu talento... Bem, menina Montana, Ana, se me permite... A sua disponibilidade de dar um concerto amanhã para salvar os prados de Crowley de um tão terrível destino... Bem, o nosso pequeno torrão nunca poderá agradecer-lhe o suficiente. E se houver alguma coisa que eu próprio ou a boa gente de Crowley Corners possa fazer por si, tudo o que precisar, tudo o que tem de fazer é... Onde é que ela foi? Eu? Eu, queria ver os meus fãs. Vem? Mas do que eu preciso mesmo é... É de... Eu tenho de ir à casa de banho. Tenho mesmo de ir. Lily, vem comigo. Agora. Ok. A tua roupa, a maquilhagem, está tudo aí. Vai. Eu não demoro em patas. Está bem. Tu não estás atrasada. Eu é que vim cedo. Ah, trouxe-te isto. Ah, obrigada. Tu sabes que só estás a usar um brinco? É a última moda. Bom, tu vais mesmo embora muito em breve, não é? É. Acho que é melhor ir direto ao assunto. Vai, por favor. Bom, Miley, uh-huh. Antes de ires embora, eu só... só quero dizer-te aquilo que realmente sinto por ti. Algum problema? Eu tenho mesmo de atender, desculpa, é só um segundo. É sério. Eu devo ter mais rede lá ao fundo. Já tenho 2 barras. 3 barras. 4 barras. Agora que a nossa convidada de honra voltou, ataquei! Mas que grande caranguejo! Sabe, este evento está a correr muito chegar. Hannah, de certeza que tem muitas histórias para nos contar. Nem por isso. Que elas são imensas. Mas eu não quero que esta noite seja só sobre mim. Afinal, toda a gente tem histórias importantes, não é, Jackson? Hã? Estás na universidade. Como são as aulas? Sim, as minhas aulas. Só que eu gosto de mais... Se querem saber, a minha parte favorita é o... Pai, é que o teu rapazinho está a tornar-se um homem. Ups, o guardanapo caiu. Orlando! Au! O que é que estás a fazer? Estou à procura do furão e tu estás a fazer o quê? Estou a tentar ter o meu primeiro namorado. Vai-te sentar imediatamente. Está aqui. Está. Não, está no menu. Não está. Desculpa, é que, bem, têm sido uns dias muito estranhos, mas... Sim. E acho que sei algumas das coisas que me queres dizer. Sim? Há muitas coisas que eu também te quero dizer. Mas isso vai ter de esperar. Tenho de ir ver como é que está a minha lagosta. Senta. Acabou-se. Ninguém volta a sair desta mesa. Ninguém. Sobremesa? Ninguém quer? Ah, já todos ouviram falar em pudim Alasca? Bom, apresento-vos o Tennessee Flambé. Ah, Sr. Presidente, presumo que queira dizer umas palavras. Oh, sim, sim. São poucas as pessoas que sabem que o Tennessee Flambé foi de facto inventado por... Parece que está a correr tudo bem. Não achas? Desculpa, com licença. Com licença. deixa-me explicar! Explicar o quê? Que tu andaste a brincar comigo? A gozar comigo? Este tempo todo a mentir-me? Eu fui honesto contigo. Eu disse-te o que sentia por ti. Eu sinto mesmo por ti. Não, não sentes. Porque eu nunca te faria isto. Sabes que mais, Miley? Ana? Olá, quem tu és? Esquece-me. Travis! Travis, por favor! Tu viste bem? Sim, vi, pois. Robbie Ray, estás aí embaixo? Ah, agora Robbie. Não, Lorley. Surgiu um problema familiar. Ah, desculpa, é que toda esta noite foi um desastre. Enfim, eu organizei este jantar e depois vem aquela miúda e dá cabo de tudo. Quero lá saber se ela veio para ajudar. Sabes, ela tem uma vida muito complicada. Eu sei que é difícil compreender, mas... O que é que se passa aqui, Robbie Ray? Olha, eu não tenho tempo para tantos segredos e mentiras e... Eu não sei se podia ser feliz ao lado de alguém que parece tão à vontade com isso. Eu sei, Lorla, eu sei. Tens toda a razão. Eu devia ter dito a verdade. E a verdade é que... Eu não tenho espaço na minha vida para uma relação neste momento. Não há espaço. Eu e a Miley temos os assuntos para resolver. E ela precisa de mim. E eu quero estar disponível para ela. Peço desculpa. Bem, eu também, Robbie. Eu também. Olá, lagartinha. Obrigada. Não tens de quê? Estás zangado? Não, não estou zangado. E tu? Não. A canção está a correr bem? Não sei. Ainda não sei. É sobre quê? Sobre ti? Sobre mim? Nós? Posso ouvir? Tucked me in, turned out the light. Kept me safe and sound at night. Little girls depend on things like that. Brushed my teeth and combed my hair. Had to drive me everywhere. You were always there when I looked back. You had to do it all. Canta agora comigo, pai. Caterpillar in the tree. How you wonder who you'll be. Can't go far. Wish you may and wish you might. Don't you worry, hold on tight. I promise you there will come a day. Butterfly, fly away. Butterfly, fly away. Butterfly, fly away. Got your wings, now you can't stay. Take those dreams and make them all come true. Butterfly, butterfly, butterfly, butterfly, fly away. Sim? O quê? Ah! Miley! Estás bem? Tu não sabes que não deves gritar a quem está a dormir em cima do telhado de uma capoeira? Agora sei. Foste tu que fizeste isto durante a noite? Foi um pequeno esforço, mais nada. A vida é uma escalada. É agora? É agora. Vamos. Olá! Onde é que estamos, Jack? Rudy, acabamos de receber uma contribuição de $1 de um benfeitor anónimo! Estamos quase! Olá! Olá, não é fantástico? Isto é incrível! Vemo-nos no concerto! Deixem-me passar, deixem-me passar. Eu não sou a gente, eu não sou a gente. Eu sou a avó. Laços de sangue. Passe um bom dia. Ui, amor, eu não fazia ideia. Não admira que eles se escondam nesta caravana. Ui. Ai, é sempre assim esta loucura? Sempre. Sei que não foi fácil chegares aqui, mas... O que estás a fazer é uma boa ação. Podes estar orgulhosa. É assim que eu estou. Isto era da minha mãe? Era. Ia ficar muito orgulhosa. Yeah. Obrigada. Vou pô-lo aqui dentro para estar sempre no meu bolso, nos espetáculos e em todo lado. Mantenho-o ao pé de ti. Obrigada. Amo-te. E eu a ti, querida. Yeah! just to get next to you. Sundays I spend a little extra time in the morning just to impress you. Guess you don't notice, guess you don't need the sand. You're not seeing what you're missing. On the outside shining away, on the inside dying to say. I'm tired of the world, so difficult way. Too much of me waiting around. Tai Chi practice is no more champion. I could be the flat on your car. I might even be a rock star. I might even be a rock star. Eu não consigo fazer isto. Desculpem. Eu adorei ser a Ana, mas não consigo fazer isto por muito mais tempo. Pelo menos não aqui, não a vocês. É que isto é a minha casa. É aqui que eu pertenço, a esta família. E são muitos os sacrifícios que se podem pedir a uma família. A última vez que estive neste palco tinha 6 anos. Eu era... Eu era só a Miley. E ainda sou. Olá, sou eu. Eu magoei muita gente, mas foi sem intenção. E se não for demasiado tarde, peço uma segunda oportunidade. Eu sei que vieram aqui para ouvir a Ana, mas... Se não se importarem, eu escrevi uma canção que é muito pessoal. É sobre o que eu aprendi nestas últimas semanas. A vida é uma escalada. Mas a vista é linda. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gonna keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Just gotta keep going. Obrigada por terem gostado da Ana. Adeus. Por favor. Podes continuar a ser a Ana. Nós guardamos o teu segredo. Não posso, desculpa. É tarde demais. Não é nada! Claro que podes! Põe a cabeleira outra vez. Nunca vais ter uma vida normal se não o fizeres. Ela faz parte de ti. Não a deixes ir embora. Ana! Ana! Ana! Mais um passo e eu envio isto. Tenha calma. Desculpem, mas não há nada no mundo que me impeça de... Vai, Phoebe, Clarissa, quando é que chegaram? Oh, foi aquela senhora que tratou de tudo. Mandou-nos dois bilhetes. Primeira classe, foi brilhante. Achei que as tuas meninas iam adorar uns bilhetes grátis. Oh, chegamos tarde. Ela vai cantar outra vez. Não acredito que estamos a um passo de... Não vais destruir os sonhos delas, pois não? Porque é isso que a Ana representa. É essa a tua história? Não. Essa não é a minha história. Amores! Escreve isto, Lucinda. Chuta, Ozzy. A Bom Chico Magazine é gerida por uma malvada e desalmada bruxa que se alimenta da miséria dos outros e eu não vou aturá-la nem mais um dia. Ozzy, não! Espera! Acho que me demiti. Bom, meninas, vamos até ao palco. Parece que a Ana Montana vai continuar a cantar. Obrigado. Miley! Lembras-te daquele farquinho que eu tinha por ti e que eu disse que acabou? Sim. Vá, não pares. Nunca acabou. É isto. Thank you. Put your hawk in the sky, move side to side, jump to the left, stick it, glide.